Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma Zilla Cat. Aqui é Joel Suki, a diferença é eu vou lhe matar. Aqui é Théo Luz e... sem força não há ganho. Sem dor não há ganho. Aqui é Jovem RX e fique forte ou morra tentando. É a melhor. Aqui é o mestre e I will be back. E aí? E aqui é o Neto Mario e se ele sangra, nós podemos matá-lo. É frase clássica, né? E no episódio de hoje vamos falar sobre Arnold Schwarzenegger, rapaz. Cara, esse é massa. Puta que pariu, velho. Nunca o Azila Cash fez tanto sentido, né, cara, como hoje. Como hoje tá foda. Arnold é o... Arnold é o... Correio. Vamos para mais uma semana de e-mails da Zilla Cast. Vamos lá, né? Escreva para a Zilla Cast, o endereço é azilacast@azileitor.com.br. E o Twitter, você segue o Azileitor também pelo @azileitor. Quem não tiver conta no Twitter, faz uma conta aí no Twitter, aí você fica acompanhando as postagens, os links que a gente manda, a gente sempre dá RT no, na galera, responde. E no iTunes, se você usa o iTunes, você pode clicar no link aí embaixo e assinar o Azila Cast. Pra fazer o download, pra você colocar no seu MP3, no seu som do carro, você escutar no celular, ou naquelas caixinhas. Basta você clicar no link do download, na postagem, pra baixar o zip e compactar o MP3 do Azila Cast pra escutar em qualquer lugar. E o Davi Monteiro, o arroba Z8 Davi, ele envia pra gente que o vídeo do, da lei Mário da Penha. Mário da Penha, né? E esse vídeo é bom, cara. Esse daí desmistificou muita coisa que a gente falou no cast passado. É verdade. E quem entrar aqui pros e-mails é Almir Ribeiro Hugo, bairro I, 20 anos, São Paulo. Olá, asilados. Muito bom o cast de vocês. Vim aqui dizer que no meu bairro a caixinha é item obrigatório dos noias e malacas, olha aí. Aqui também, né? Até adaptadas a bicicletas e mochilas. Também mando duas fotos de figurinhas do CDZ, da Bala Zug, que achei em casa. Continue com um bom trabalho. PS, o Chum é gay, sim. A máscara de Andrômeda, além de seios, ter uma máscara de Amazonas. Aí, é verdade. Solange Gamboa, 22 anos, Florianópolis, Santa Catarina. Aí, galera asilada, aqui estou eu novamente mandando e-mail pra vocês. Acabei de ouvir o podcast 16 sobre machismo e feminismo. Bem, tenho 22 anos e sou lésbica e casada. Olha aí. Olha aí, bicho. A variedade do público do Azila Cash, né, cara? Pois é. Sou lésbica desde os 16 anos e na adolescência eu incomodava muitos homens nas festas. Eles queriam vir pra cima de mim porque eu estava com uma menina e supostamente tirando o lugar deles e tudo mais. Mas, cara, a culpa não é minha se todos são brutos. E algumas meninas preferem uma coisa mais delicada e carinhosa. Aí. Olha aí, cara. Essa parada de machismo aconteceu muito comigo. Tive dificuldade pra arranjar emprego porque não faço a mínima questão de esconder o que sou. Olha aí, cara. Não, mas às vezes não é tão perceptível não, cara. É. Isso aí é... Por sorte, uma das tribos mais liberais é a dos nerds aí. E como sempre fui nerd e trabalho com programação, consegui um emprego que me deixa ser o que sou. Desde que eu programe certinho. Tá, tudo bem. Mas eu imagino a situação de me milhares de outras mulheres como eu. Imagina uma enfermeira, uma ginecologista, ou uma pediatra, uma militar, e outros trabalhos relacionados à saúde e convivência social. Tem pais que tiram as crianças de perto de mim. Que absurdo, bicho. Ah, que isso, cara. A Solange aí, gente boa, cara. Porque tu sabe que todo programador, no fundo, é gente boa, né? É verdade. Como se eu fosse passar algo pro filho. Percebi que são mais os homens que fazem isso. E com todo o seu machismo, claro, eles são tolerantes às lésbicas, quer dizer. Qual homem não quer ficar no meio de duas gostosas? Aí. Pergunta pegadinha, né, isso daí? É verdade, Joel Suki e Neto Maru? É, eu não sei de nada. Mas... É... Mas se uma for mais masculina, não rola. E eles têm preconceito. Tem muita mulher machista também que fica falando que mulher tem que ficar com homem. Casar, ter filhos, cuidar da casa e essas coisas. Ah, tem muita gente que pensa assim mesmo. Hoje em dia, como trabalho e me sustento, posso simplesmente virar pra um filho da puta e dizer: sou independente e não dou a mínima pra tua opinião. Olha aí, cara. É. A Solange tem personalidade forte. Cuidado, né? Então é isso, fica a minha humilde contribuição. O podcast estava bom demais, continuem assim. Ah, uma sugestão de podcasts. Vocês poderiam falar dos desenhos animados e animes que viam na infância, os mais marcantes e tals. Abraço, galera azelada. Próximo e-mail aqui é de Júlio. Ele não mandou a idade, nem a cidade, e não mandou a profissão. Ei, pula, né, então? Aê, asilado. Não sei o que essa saudação significa, mas não importa. Quando ouvi a voz da menina no início da AsilaCast, só lembrei da moça tradutora do Google. Aê, que absurdo, bicho. E aí, vocês poderiam inserir a voz dela para o próximo podcast. Olha como ficaria. Aí. Mas venho falar de outras coisas. Na época dos vídeos do Ronald Hills do YouTube. Eu e os amigos que assistíamos aos vídeos resolvemos fazer um vídeo no mesmo estilo do programa, comentando assuntos aleatórios, só que regados a bebidas, semelhante ao podcast que o Ronald Hills gravava com o Nigel Goodman. Caralho, o Ronald Hills gravava podcast, bicho. O Nigel Goodman ainda mais, mano. É, no qual o Ronald lia algumas notícias e o Nigel, alcoolizado, tecia comentários sobre a mesma. Olha aí, bicho. Aí o link do vídeo, ele continua assim. Como dá pra ver, era muito tosco. Iluminação ruim, todos falavam ao mesmo tempo. Desorganização total. A gente gravou mais de 2 horas de vídeo, mas Igor, que falava responsável pela edição, resolveu enviar só essas pro YouTube. E o projeto acabou, antes mesmo de começar. Fora que tinha algumas partes que falávamos de pessoas conhecidas, citando nomes mesmo, e não íamos jogar isso na net. Estávamos no todos alegres de álcool. Todo mundo bêbado, né? Você quer dizer? E tu notou alguma semelhança disso aí com algum podcast conhecido? Foi de lá que tive a ideia de sugerir o tema de pornografia pra vocês falarem em um futuro podcast. Também, né? Galera... Esse aí é febre de votação, né? Não? A galera ficou louca no Twitter, tweetando pra gente gravar esse de pornografia. Agora não teve um que... Não teve alguém que pediu pra fazer um vlog desse assunto, não? É verdade, cara. Olha aí. Só você quer ver a gente pegando fogo mesmo. Quer ver nosso esqueleto queimando ali. Tem outros temas legais que não desenvolvemos lá que poderiam ser aproveitados em um podcast de vocês. Ele dá aqui o exemplo que ele diz que se alguém sabe, entende de programação, entende de computador, é obrigatório ele saber resolver qualquer problema que venha aparecer no computador de um amigo dele, por exemplo. É. E ele também fala aqui, os namoros virtuais, as pessoas que são bonitas só na internet. As pessoas que ele dá pra a gente fazer um podcast falando disso e tal. É aquela parada, né, que de bate-papo ali, que você acha que tá conversando com a mulher, mas na verdade tem um gordão ali do outro lado. E que inclusive, cara, hoje o almoço lá no trabalho foi esse comentário, que ninguém acredita mais em foto do Orkut, do Facebook, por causa do Photoshop, é, sério. Mesmo. E aqui ele encerra falando, Júlio, abre aspas, curte, sim, o nick é alemão, uma homenagem ao vocalista do Blind Guardian, Hasen Kurt. Olha aí, o Neto tava certo, bicho, cara, tem um nome alemão mesmo. O pessoal pensava que eu tinha dito pra boca pra fora, mas eu conheço esses países bálticos, né? E o próximo e-mail é do Gustavo Feitosa, 22 anos, Aracaju, Sergipe. Esse negócio de beber e bater em mulher é sério mesmo. Um dia desse, no programa policial, vi um cara dizendo pro PM: senhor, eu assumo, bati mesmo, mas é porque ela é minha mulher. Sou vagabundo, senhor, sou trabalhador. Aí o cara... É a mulher dele, né, então? É, pra provar ele ainda mostrou uns certificados de pedreiro, ou sei lá do que. O cara realmente acreditava que tinha razão, que não fez nada errado. Aí, cara. Quer dizer, que espécie de jegue pensa que pode bater na mulher e se justificar dizendo que é um trabalhador? Olha aí. O pior é que esse conceito é bem mais comum do que se pensa. Não são poucos os que proverem o sustento se veem no direito de praticar um MMA conjugal. Isso é de fato uma faceta obscura do machismo. Mas ele quis dizer o quê? Que isso é tipo uma parada de fetiche? Tem cara que gosta de bater, estaria dessa aí. Mas também há assuntos bem menos importantes, bizarros e escrotos, mas não menos polêmicos. O homem que mija sentado, sabia que metade dos japoneses mija sentado? Não, mas é mesmo, cara. Tinha que ser aonde, né? No Japão? É mesmo. Sabe o que isso significa? Não sei. Eu não faço a mínima ideia, mas eu tô mega curioso agora pra saber. Mas com certeza em algum aspecto isso deve ser relevante. Qual a opinião de vocês? Não, mas o cara não botou a resposta não, bicho, eu não acredito não. Ele quer a opinião da gente aqui. Eu acho que é higiene. Higiene? Não, mas o melhor método é o cara mijar quando tá no banho ali. Esse aí é o melhor. É, eu concordo com a Lia, viu? Eca, bicho. Esse é o melhor, esse é o melhor. Esse daí é a campanha Godzilla, né? Uma parada. E ele envia aqui o link da entrevista do jogo com o macho Jurubeba, o Chico Sai. Rodrigo Iron Man, 17 anos, Praia Grande, São Paulo. O Toninho, né? É o único ouvinte bilionário, né, do cast. Fala, galera da Vila Cast. O último cast ficou muito massa. A galera aqui em casa riu muito com as histórias. Olha. Um abraço aí pra família do Iron Man. Pois é, bicho. A Pepper, né? O Jarvis, né, que deve estar aí também e tal. Um abraço pro Thor também. É porque deve estar, né, também. É, esse bicho deve estar lá com os Vingadores, escutando lá. Continuando. Gostaria de sugerir um cast sobre o melhor videogame da história, o Super Nintendo. Ai. Do mais, nada mais. Super Nintendo é o que mais marcou, né, todo mundo. Concordo com ele. É o melhor videogame do universo. Se o Swazila Cast fosse um videogame, ele seria um Super Nintendo, né? É. Bem, vou direto ao ponto. Contar uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Eram 3 horas da madrugada, eu tinha acabado de acordar para ir no banheiro, quando eu passo pela sala, vejo a TV ligada. E fora do ar, eu fui desligar. Quando sinto um toque no meu ombro, olho e vejo uma mão branca. Ixi, meu irmão, me arrupiei tudo agora, ó, cara. Puta merda. Entrei em estado de medo e quando me vira esperando o fantasma do mal, era só o meu pai que estava atrás de mim e falou: valeu por desligar a TV, eu tinha esquecido. E não foi assim, não, mas o cara deve ter dado... Porra, mas tu tá doido, não sei o que, eu quase morri aqui. Depois do susto, voltei pra cama e fui dormir. Aposto que o cara se virou achando que ia ver o capeta, minha pessoa. Não, o cara é o Iron Man, ele não faria um negócio desse, não. Ele teria metido a mão no pai dele, meu. O pai dele que escapou por pouco. Mas vai que a mão era ali do surfista prateado, né? Esse bicho tava fresco. É, né? É, cara, pode acontecer, né? Pablo Eucides, Rio Branco, Acre, auxiliar de CPD. Bom dia. Boa tarde. Oh, boa noite, asilado. Da empresa que eu trabalho, só no escritório tem 20 funcionários, sendo que 14 são mulheres e um gay. É. Que pensa que é mulher. E 5 homens. E só colocando adendo, o ruim de trabalhar com mulher é porque tem a bendita TPM. Irmão. E a bendita e a TPM das mulheres lá do trabalho não são fracas, não. Ah, mas não é assim também, não. Eu tô de TPM aqui, eu não tô também brigando com os meninos. Ixi! Aí, não, é porque a gente tá editando aqui, senão... É o quê, né? Arnold Luiz Schwarzenegger. Ele nasceu em Thal, na Áustria, e é filho de Gustav Schwarzenegger e a sua esposa, Aurélia Jarni. Eu achava que era Aurélia Schwarzenegger, né, cara? E nem é. Porque é alemão. Porque... Tem uma lá em casa, ó. Tem uma na tua casa também? Uma perto lá de casa, ó. Ai, ai. Mas ela disse que é parente da família Schwarzenegger, alguma coisa assim, né? É. É descendente de 40º grau. O pai dele era policial, né, cara? E os pais deles eram muito rigorosos quanto à doutrina do Schwarzenegger, né, cara? Ah, e o mais foda, mano, porque essa tal de cidade Thal, a Áustria é perto da Alemanha, né? E Thal, bicho, é como se fosse um subúrbio, né? Como se fosse o Maracanaú, né, pra quem mora aqui no Ceará. Não, mas é sério, bicho. Você acaba com os maracanaenses. Praticamente um grito, né? Pois é. Aí tu imagina, o cara com a cultura germânica forte, uma cidade pequena, e o cara é o xerife da parada, esse bicho aí no mínimo era casca grossa, né? Fora que a família dele era católica, né, cara? Eles todo domingo eles estavam na igreja e tal, e o negócio lá na casa do Schwarzenegger era quente, né, bicho? O pai dele botava quente em cima deles. Eu sei que a parada era tão quente que eu li na biografia dele que um dos dias mais feliz da vida dele foi quando compraram uma geladeira pra casa dele. Foi bem, eu vi esse detalhe aí também. É, tem toda aquela questão da educação alemã altamente rigorosa, né, e tudo. E sim. O cara, tira daí, né, o cara mora perto da Alemanha, nasceu pouco após o fim da Segunda Guerra, né, quer dizer, o negócio é altamente tenso ali naquela área. O pai dele tinha um bigodinho, né, também. Eita, pois né? É. A mulher do Gustav Schwarzenegger, a Aurélia, ela, quando casou com ele, ela era viúva. Ela tinha um filho antes de casar com Gustav Schwarzenegger. O filho que ela teve, o Meinhard, era o filho favorito do Gustav, apesar de não ser dele, né? E o Schwarzenegger, ele vive metendo a porrada, né, do cara. É, mas tu sabe que rolava um boato aí, né, que o Gustav, esse bicho, tinha buracos no chapéu, né? É mesmo. Ele era cor, né? A turma dizia, né? Aí eu não tava lá e tal, mas eu vi esse boato aí. É porque, na verdade, o Gustav achava que o Schwarzenegger não era filho dele. Eu sei quando ele chegava na delegacia, a turma tinha aquela parada, né? De, ei, Gustav, não sei o que, eu tava no bar, aí o cara jogou uma cadeira em cima de mim, tava rolando uma briga lá, o cara rebolou a cadeira, eu me abaixei, mano. Passou dois dedos da minha cabeça, foi mesmo, aí foi, cara, se fosse contigo, tinha pegado, né? É, ele começou a se tocar dessa parada. O pequeno Schwarzenegger, né, cara? O Gustav, o cara tinha uma... Era rigoroso, né, com o Schwarzenegger. E ele sempre colocou o Schwarzenegger pra fazer esportes, né? Desde pequeno. E um dos esportes preferidos do Gustav era o futebol. E o Schwarzenegger era encasquetado com esse negócio de futebol, né? O cara não queria, de jeito nenhum. Só que ele começou, na verdade, a se interessar por fisiculturismo, né? Aos 14 anos de idade. Eu sei que foi uma parada dessa, né? Ele treinava futebol e tal, aí o técnico decidiu levar eles pra, tipo, num ginásio, né? Pra dar uma malhada e tal. Sim. O Schwarzenegger pegou na maromba, né, cara? Acabou se interessando. É isso aqui mesmo que eu quero, ele disse. Eita, mas qual foi a sensação da primeira vez que tu pegou numa maromba? Esse negócio de maromba aí eu deixo com ele mesmo. Cara, o Schwarzenegger, quando ele começou a treinar fisiculturismo, o cara ficou tão asilado do jeito que ele começou a estudar isso de uma forma assim, feito louco, né, cara? O cara começou a devorar livro de fisiculturismo e tal. Ele aprendeu psicologia, né, cara, pra aprender mais sobre o poder da mente dele, sobre o corpo dele. O cara tava se considerando um Hulk, é? É, cara. Querendo controlar ali o poder, é? E isso tudo com muita pouca idade, né? Eu sei que com 14 anos foi esse incidente da academia, né? Que ele conheceu o Mr. Austrália, né? Que convidou ele a treinar aos 14 anos. Com 15 ele começou a estudar psicologia, né? Sim, sim. E com 16 já era de vera, né? O cara era tão maluco de um jeito, bicho, em malhação, que o cara treinava na academia em finais de semana, feriado, o cara pulava o muro da academia pra poder treinar, academia fechada. O cara era louco, bicho. Ele começou no porão da casa dele, ele fez os equipamentos e tal. Isso é um detalhe importante, hein? Ele foi o cara que inventou o lance de cimento na lata de leite ninho, né? Eu digo que eu copiei esse invento aí também. Mesmo diz aí que ficava assim, se sentia doente quando faltava um dia de academia, quando não podia ir. É, cara, o cara ficava louco. Pra ele acabar, né, o mundo pra ele. Ele se sentia menor, né? Vixe, eu tô menor aqui, meus músculos tão bopaia, tá? Começou a carreira dele aos 17 anos, né? De fato mesmo, ele começou a se interessar mais por campeonatos de Mr. Europa, né? Na época, o cara já era mega forte, né? Já, mas nessa época aí o bíceps dele já era da largura da perna do Telus, mano. É, cara. O pai dele já não batia mais nele, né? O pai dele agora... E as palavras, né? Na hora de tratar com ele. O cara decidiu se tornar fisiculturista desde cedo porque ele queria viajar pra América, né? Ele queria ser rico e tudo mais. É, eu li até uma frase na biografia dele, que ele disse que toda vida que a negada metia a pé nele, né? Puxava o cabelo, dava mãozada. Que isso acontecia 3 vezes por dia, né? Mas toda vez que acontecia, ele dizia, né? Isso não pode estar certo e tal. Isso não vai ocorrer por muito tempo. Eu vou ser um cara rico e vou mandar todo mundo pra puta que pariu, né? Naquela época de os Estados Unidos era o país das oportunidades, né, e tudo, aí o cara é lá que eu vou me fazer, né. O Schwarzenegger, quando completou 18 anos, ele serviu ao exército austríaco, né, cara, em 1965. Se fudeu. Porque lá na Áustria, bicho, eles têm esse negócio que é tipo o Brasil, né, os caras, quando completam 18 anos, é obrigado a se alistar no exército e tal. Ah, não, mas tipo o Brasil não, mas tipo a China. Naquela época o Brasil também era. Antigamente o Brasil também era. É obrigatório. Hoje em dia que não é mais. Pô, mas é obrigatório. É, pô. Ainda hoje é. Hoje em dia é obrigado o cara se alistar, mas aí o cara tirar a carteira de reservista, né, e tudo. Sim, mas antigamente era obrigado a se alistar e a papel lá, ficar lá. Não, mas peraí, mano. Mas o Schwarzenegger, mano, o cara com 18 anos já era mega forte. Aí o capitão olhou pra ele assim, é, mano, pra tu servir aqui, né? Bora lá, o Schwarzenegger. Ele olhou assim, aí, mas a gente tá precisando de um cara pra mover os canhões, né, ali. Ajudar na faxina, né? Ele pilotava tanque. No mesmo ano, nesse mesmo ano, 1965, o Schwarzenegger ganhou o primeiro torneio dele, né? O Mr. Europa Júnior. Ah. Agora, o mais engraçado, cara, era que o cara faltava, né, o serviço ali no exército pra poder malhar e ir pros campeonatos, né? Era aquela parada. O capitão chegava lá no quartel, aí, ei, mas cadê o Schwarzenegger? Aí, vixe, mano, sei não, ó. Aí esse bicho olhava assim, né, mas vamos assistir aqui o Mr. Europa, né? Esse bicho lá fazendo as poses. Aí, o Schwarza cara... devia ser tipo o Recruta Zero, né, da Alemanha. Schwarzenegger. Ah, mas era por isso que quando a gente pedia pra esse bicho tirar o tanque do lugar, ele não fazia questão, né? O Schwarzenegger foi preso várias vezes, né, cara, por causa disso, que ele faltava o serviço pra poder malhar e ir pros campeonatos. O cara era louco mesmo, bicho. Tá lado, o cara bitolou. Mas foi em 1966 que o Schwarzenegger fez a primeira viagem de avião dele. Ele foi pra Londres pra competir o Mr. Universo a primeira vez, bicho. Porque até então as companhias aéreas não vendiam assentos duplos, né? Por isso que ele não podia sair do país. Ele queria levar um tanque, mas do exército, pra poder malhar. O Schwarzenegger, ele não venceu essa primeira vez que ele competiu, né? Ele perdeu lá pra um negão, né? Não foi? Ah, já perdeu, bicho, rei. Mas o motivo da derrota do Schwarzenegger, mano. Ele tinha uns cambitos parecidos com o Neto, é isso aí. É, mas a maioria do pessoal que malha vai entender isso aí, que o cara perdeu porque ele tinha as pernas finas, mano. É, os caras chamando Schwarzenegger, ele vindo assim por cima do balcão, né? Bem grandão. Aí quando apareceu a parte de baixo do corpo desses bichos, os caras, olha aí! Mais um cambito, mano. O apelido dele era Cambitoides. Cara, com a perna bem fininha, né? E ele atribui isso porque o peitoral dele era tão grande que ele não conseguia ver a panturrilha, né? Ele não sabia mais ou menos como é que tava e tal. Mas o Schwarzenegger, cara, nessa época que ele viajou pra Londres, ele, por vários anos, ele foi um imigrante ilegal, né? Era pilantra ele. Agora um dos caras que treinou ele na academia foi um dos juízes, né? Da bancada, o Charles Wog Bennett. É porque o juiz sabia qual era a sensação de ser maiado por ter pernas finas, né? Mas... Agora tem uma ligação violenta aí, viu, bicho? Porque o Charles Bennett, que foi o cara que se ofereceu pra treinar o Schwarzenegger, eu acho que o Schwarzenegger fez uma homenagem a ele no filme Comando para Matar, porque o nome do coronel do filme que dá os comandos a ele é o... alguma coisa Bennett também. Daí... É, deve ter sido uma homenagem mesmo, porque esse maluco, além de se oferecer pra treinar o Schwarzenegger, ofereceu a academia dele e a casa, né, pro Schwarzenegger. Schwarzenegger morar? Não, acho que não foi uma homenagem, não. Acho não. Existe um monte de Bennett lá. Até porque o maluco lá não fez mais do que a obrigação dele, né? É, sim. Em 68, Schwarzenegger, ele viaja para os Estados Unidos, né, cara? Tentando a oportunidade de se tornar famoso, né? Quando Schwarzenegger chegou nos Estados Unidos, um dos maiores obstáculos que ele enfrentou foi escovar os dentes, né? Porque o bicho dele já dobrava mais. O sotaque carregado dele da Áustria, né, bicho? É, mano. Esse bicho não sabia falar direito, né? E o pessoal do Asileitor sabe bem o que é isso, né? É, meu. Foi nessa hora aí que eu mais me identifiquei com o Schwarzenegger. Lá nos Estados Unidos, ele foi convidado a treinar numa academia famosa de lá, da Califórnia, a Gold Gym, né, cara, em Santa Mônica. E ele ficou sob a orientação de um cara já famoso, um fisiculturista, o Joe Wader. Que esse é aquele bicho... maluco do bigodinho, né? Esse bicho aí, cara, ele até tem um respaldo, porque foi ele que criou o Mr. Olympia. Aí não, cara... foi mesmo. Foi, cara. Então o Schwarzenegger tá em boas mãos já, né? É, mas então isso aí foi marmelada, acredito mais não. Eu concordo com o Telos também, meteram a mão. Foi marmelada. É, um dos treinadores Schwarzenegger foi o Rick Drazen, cara, que ele é um lutador de wrestling e ele foi o criador da logo da Gold Gym, da academia dele. Aquela logozinha amarela que tem um cara levantando um supino, não sei se vocês conhecem. Esse animal treinou com todo mundo, né, mano? É. Ó, mano. Aí já, o cara mal tem 22 anos aqui, já treinou bem com uns 4, 5 aqui, ó. Tudo profissional. Olha, mas é no mercado, né? Mas tudo são contatos, né? É só passando de mão em mão, né? Ele... É porque ele tinha um papo legal, mano. Ele sabia conversar e tal. Ele tinha umas piadas de português, né? E tal. É engraçado, bicho, que em 67 o Schwarzenegger, ele competiu e venceu um torneio de levantamento de pedra, bicho, em Munique. O cara levantou uma pedra de 254 quilos, meu irmão. É? Essas pedras aí, de 254 quilos, aqui na avenida onde eu moro, a galera tá uma reforma louca. Umas 3, 4 vezes por dia estão me chamando pra tirar essas pedras. 3, 4 por dia, macho, eu tô lá, mano. A delegada disse que os tratores não tá conta, aí me chama. Mas foi nos Estados Unidos onde começou a carreira do Schwarzenegger de fisiculturista profissional. Ele começou a competir no Mr. Olímpia de verdade, cara. Aí... Que das outras vezes era só de brincadeira, né? A primeira tentativa dele foi em 69, quando ele perdeu pro já tricampeão cubano Sérgio Oliva. O bicho era um negão, cara, forte só uma porra. E o cara era cubano, né, também, o bicho já tinha uma vantagem e tal. É mesmo. Deve ter sido preso umas 30 vezes, né, ficava só malhando na academia. Cara, preconceito aí com os cubanos. Não, mas naquele tempo não era ilegal mesmo, não, mano. Os cubanos lá, né? Não, cara, eu acho que não. Aí que esse bicho era muito forte, né? Ninguém tinha coragem de inchar contra ele. É, tem razão, tem razão. É o que o Schwarzenegger, cara. O Schwarzenegger já tinha um físico já impressionante, né? Pra época. O cara tinha uns 50 centímetros de braço, bicho. Porra, ah, é essa, bicho? Tu é doido, mas é quase a cintura do mestre aí, 50 centímetros. Meu amigo, bicho. Meio metro, mano, de braço. Só que ele perdeu, né, pro cubano. E em 1970, o Schwarzenegger voltou com força total, mais forte do que ele era antes. E ele venceu a primeira vez, né, o Mr. Olympia. Mas tu sabe qual foi a cartada da vitória, hein? Eu vou lhe dizer agora a cartada da vitória. Foi o penteado que ele usou, mano. Foi não. Foi porque a fraqueza dele era os cambitos. Aí, o elemento que viu ele perder primeiro Mr. Olympia começou a treiná-lo e disse, meu filho, vamos treinar os cambitinhos que você vai ganhar o próximo. Aí, a cartada da vitória foi justamente esse. Por causa que o Arnold, ele começou a se preocupar em equilibrar cada músculo que ele trabalhava, entendeu? Se ele queria aumentar um centímetro no tríceps, aumentava um, dois e nos outros tudinho pra ficar tudo igual, entendeu? Então as pernas dele começaram a ficar mais proporcionais ao corpo que ele tinha da cintura pra cima. E isso é que fez arrastar o resto dos Mr. Olympia tudinho. É porque uma das características, né, que o Mr. Olympia aborda é justamente esse negócio da proporcionalidade, né, do corpo do cara, da musculatura. Ei, mas não tinha um lance lá da sunga listrada, não, dele? Sunga listrada era da moda, né? Fala aí as medidas do Schwarzenegger aí pros ouvintes terem uma ideia. As panturrilhas do cara eram 50 centímetros. Aí. As coxas eram 72. Ah, peraí, mano. Acaba de ter 50 centímetros de panturrilha, mano. Que diabo é isso? 50 centímetros é a minha cintura. O cara treinava, porra. Tu vai pra academia só pra comer salgado e ficar olhando as zonas, mano. Então, toda vida, quando ele sai da avaliação, ele vai pro pozinho de Guaraná e toma um suquinho e tal, açaí, olha. Com uma coxinha, né? Pois é. Toma pó de Guaraná turbinado pra dizer que não, tô malhando, tenho que tomar essas paradas. A cintura dele era 86 centímetros. Caraca, bicho. Não, mas 86 ele era meio barrigudo, não era não? Com 86. Não, mas aí pro tamanhozão dele, macho, 86 tá razoável, assim, tudo pra médio. O problema, macho, é que a cintura em relação ao tórax do cara, mano, que era uma coisa realmente de assustar, mano. É porque ele tem que ter uma simetria, né? Ele fala também na biografia dele. É. O peito é o mais impressionante, 144 centímetros. Caralho! 1,40 m de peito! Ah, peituda! Olha aí, puta que pariu. É, mas tem um cara lá no trabalho que ele tem 1,44 m, mano, de altura. E o engraçado é que você, se você for perceber, ele não passa na porta, não, né? É, passar de lado. O diabo da porta normalmente é 80 centímetros. Então, não passa, não. Como é que será que ele dirigiu o carro dele, hein, cara? Porta da esquerda não tinha, não, mano. Ele só dirigia caminhão. Tá velho. E o braço do monstro era 55 centímetros. Olha aí, bicho. Caralho. Foda, bicho. Eita, cara... mas o que é que tu fazia com um braço de 55 centímetros? Eu ia ganhar um Mr. Universo. É. A hotel disse que tem um braço assim de uns 55 centímetros, mas é de exercitar de outra maneira, hein? O braço direito dele é mais largo que o esquerdo. Eu prestei atenção nisso aí, mas não quis comentar, porque o cara ia ficar constrangido, né? foi com essas medidas aí que ele levou o título de Mr. Olímpia em 1970, a primeira vez. E o cara, bicho, tinha 23 anos na época. E ele foi um dos mais jovens a ganhar o Mr. Olímpia. Um dos mais novos não, mano. É um recorde até hoje. É, ele sustenta esse recorde até hoje, bicho. Vai continuar sustentando. Não, o próximo eu ganho essa porra. Mas tu já tem mais de 30. Eu tenho 21, mano. É, só que o Arnold, bicho, o cara era impressionante mesmo, bicho. O cara começou a ganhar em 1970 e ele começou uma série de vitórias aí de Mr. Olympia impressionante. Ele levou em 71 até 74. Todos os Mr. Olympia foram dele. Puta que pariu! Nessa época, em 1970, foi a época que ele começou a iniciar a carreira dele no cinema. Foi a época Arnoldieira. Quando ele ganhou o Mr. Olympia, ele foi chamado para atuar no filme O Hércules em Nova York. Só que, devido ao sotaque dele carregado da Áustria, o cara foi dublado, bicho, depois que o filme foi gravado. Não, caralho. Mas o pior não é nem a dublagem, não. Vocês já assistiram esse filme aí? Não. Meu irmão, as brigas desse filme aí, mas estilo Trapalhões, total. É tipo, ele passa a mão assim a um palmo da cara do cara, o cara dá um mortal pro lado sozinho. É de você chorar de rir, cara, esse filme aí. E a interpretação que botaram pro cara, mano, o Schwarzenegger é um estivadorzão todo idiota. Cara, Schwarzenegger não sei o quê. Aí ele tá lá amarrando uma caixa e do nada junto em 5 malacas pra querer bater nele e tal. É galhofa total, cara, esse filme. O cara deve estar pensando, Schwarzenegger chegou na América e tal, garotão, e vivia só dentro da academia, ganhava milhões e não era assim não, mano. Pra quem não sabe, o Schwarzenegger ganhou a vida dele na América como marceneiro, né? Foi mesmo? Foi, mas ele tinha uma pequena empresa, ele com o Franco Columbo. Ah, sim. De marcenaria. Esses bichos eram tipo dois mega empresários na época. E os caras achavam tudo que ele era burro, né? O Schwarzenegger chegava assim pra malhar. Os caras, vixe, mas será que ele é alfabetizado? Não sei o quê. E na verdade o cara era um mega empresário. Dizem que ele já construiu, fora a carreira dele de halterofilista, ele já tinha uma carreira de empresário consolidada e paralelo à carreira fisiculturista dele. A mãe dele na época queria que ele fizesse faculdade de economia, né? E parece que ele seguiu mesmo. A marcenaria Schwarzenegger, né? E pra quem não sabe, o Franco Columbo também é um marombeirozão foda, né? Que já tinha ganhado, inclusive, o Mr. Universo antes do Schwarzenegger. Não, bem antes, bicho. Ele já tinha ganhado as 3 vezes o Franco Columbo antes do Schwarzenegger. O recorde era dele, mano. É por isso que eu acredito aí na teoria do Telos de conspiração. Porque o maluco que já ganhou 3 vezes o Mr. Universo, aí chega o Schwarzer lá, abre uma sociedade com ele, aí ironicamente o Schwarzenegger passa a ganhar, ó, todos os outros e tal. Sei não. Pra quem quiser saber um pouco mais dessa passagem, né, do Schwarzenegger no último ano dele como halterofilista profissional, é só o cara assistir o Pumping Iron, né, cara? Que é um filme que mostra a vida dele na academia e tal. Um detalhe, viu? Ele fez esse documentário e resolveu se preparar pro Mr. Olympia. Foram 7 semanas, eu acho. Ah, mas foram 3 meses. O Pump Iron, né, ele tá sendo gravado em 75, sendo, assim, perto já da disputa de Mr. Olympia, né, e tudo. Aí ele aborda aí os caras, né, o Franco Columbo, o Schwarzenegger e tudo, o Lou Ferrigno, né, e tudo. O Lou Ferrigno, cara, tá no filme também. O cara era um monstro, cara, um monstro mesmo. Eu acho que o incrível do Arnold nesse último torneio dele não foi nem a questão da preparação de 3 meses, não. Foi porque antes do Pumping Iron, ele gravou um filme, Stay Hungry, né? Sim, sim. E nesse filme aí, o filme é basicamente a história que você vê no Pumping Iron, só que é toda cinematográfica. É, nesse filme aí, o Arnold teve que perder muito peso, cara. Ele ficou magão pra gravar esse filme, muito magro mesmo. E a história do filme é essa, é um cara muito magro e tal, que trabalha numa academia até chegar ao Mr. Universo. Foi daí que os produtores do Pumping Iron tiveram a ideia de botar ele pra fazer uma coisa for real, né? Ver como é que ele se saía. E a grande jogada que eu achei dele foi exatamente isso. Que, vamos dizer, ele tava muito magro, totalmente despreparado, e o cara conseguiu, nesse pequeno intervalo de tempo, ficar em nível de competição. Inclusive, esse filme, Stay Hungry, ele ganhou o prêmio Globo de Ouro na categoria Estrela Masculina do Ano, com esse filme, que ele contracenou junto com o Jeff Bridges, que é aquele vilão do filme do Homem de Ferro 1. Só que antes desse filme aí, ele fez o filme The Long Goodbye, onde ele fazia um mafioso surdo-mudo. É porque aí os caras já foram inteligentes e economizaram na dublagem, né? Schwarzenegger no Pumping Iron, o cara vê que ele vivia frescando com os caras, né? Mas isso aí era o que eu ia citar aqui no cast. Eu aconselho a todo mundo assistir, porque esse filme é uma comédia, mano. Ele parece que já sabe que vai ganhar, mano. Sabe de tudo, aí fica só, ei, mano, tu é um doidinho, mano. O Schwarzenegger, cara, ele pode até soar um pouco arrogante, né? Justamente, é, pois é. Quem assistir vai caracterizar ele como... O Michupa. É, o fodado. Não, ele no filme, no Pumping Iron, eu achei o naipezão dele muito massa, mano. Porque, cara, ele era amigo de todo mundo, mano. Ele era aquele cara, gente fina, que conhece todo mundo e tem liberdade. Não, só pra tu ter uma noção, eu vou falar de um capítulo aqui do filme pra negada conferir. A galera tava lá, ele é do tipo da criatura que ele dá uma dica rasteira, pra você se arrombar lá na frente. Por quê? Como ele já havia ganhado 5 Mr. Olympus atrás, então ele já tinha nome, respaldo suficiente pra qualquer um chegar pra ele e perguntar alguma dica ou conselho, né? Aí o doido chegou pra ele aí, ei, mano, Arnold, tô precisando aí de umas posições 9 e tal, algum inovador. Você poderia me ajudar? Ei, mas tu tá dizendo que o cara chegou pro Schwaz e disse, ei, mas me ensina umas posições novas. É, mas ele queria umas dicas por causa que o cara achava que o corpo dele já tava perfeito pra competir, as posições já estavam mais ou menos, e ele só queria dar uma incrementada, né? Se o Arnold tava por dentro das inovações dos Estados Unidos. Aí o Arnold, rapaz, eu tenho uma nova empreitada aí pra esse campeonato. Sendo que o Arnold nesse não tava concorrendo, né? Um campeonatozinho menor, né? Menos forte, né? Aí o cara disse, rapaz, tu chega, a sensação do momento é gritar. A cada posição que você der, você tá com berro. Porque todo mundo sabe que quem grita, todo mundo olha, né? Chama atenção. Então a intuição, a intenção é justamente essa. Aí não, mas como assim? Não, quanto mais alto o braço for, mais alto fica o grito. E quando você baixar, você dá só aquele. como é a baixadinha aí do braço? Não, pra cima é. Pra baixo é. Aí continuando, aí o cara, macho, dedicou 3 horas da vida dele treinando com esse cara. Ficou lá treinando as posições e os gritos. E o cara cada vez se saindo melhor, né? E os outros caras, né? da academia, tudo rindo, né, lá de longe. Não, eles foram, foi pra uma sauna, sei lá, já foi. Aí ficaram lá, tudo... Aí quando foi, ele foi, chegou no dia, o cara foi disputar lá, aí ele, vai lá, se garanta. Faz dicas aí, você vai ser o primeirão. Aí vai lá. Aí o cara, não, mas pra finalizar, tu acha que eu devo fazer alguma coisa? Aí, não, rapaz, chega gritando que vai ser pra fechar. Quando falarem o teu nome, tu já chega dando gritão já. Aí ele, beleza. Aí quando o cara chegou, deu a carreira, parou lá na frente da culpa meu berro. Aí todo mundo dá olho, tá? Quando foi no terceiro, quarto grito, o cara foi desclassificado. pensava que o cara era louco. Né? É, mano. Aí ele deu a... E ele contando isso no filme, ele ainda dá uma gargalhada no final. Ei, mano, mas no filme, nessa hora aí que ele conta, mano, ele não usa o avatarzinho dele de troll face, não, mano. Ele, eu sei que ele dá uma gargalhada. E pro cara dar uma dica pra ver a desgraça dos outros, mas o cara só pode ser muito boçal, então... É não, é porque ele era o sacana do grupo, mano. Ele gostava de trollar negado, só que às vezes ele pegava um pouco pesado. O Lou Ferrigno, cara, o cara vê que esse bicho é puto com o Schwarzenegger, né, bicho? Não, mas eu acho que isso aí também é mito, mano. Eu acho que eles eram dois grandes amigos, só que era aquela putaria, mano. O Lou era mais na dele e o Arnold era o gaiatão, mano. Aí o Arnold dava maior valor tirar uma com o Lou e tal. É por causa do, que eles têm aquela velha amizade... Incubada. Amizade de rosto e Scott, né? A amizade com rivalidade, entendeu? Caba é amigo, mas é rival, entendeu? Tipo o Uga Uga e o Marquito, é, do Ratinho. Cara vê, cara, que naquela parte quando eles, minutos antes dele entrarem pro campeonato do Mr. Olympia, aí tá o Schwarzenegger, a maior galera lá, o Lou Ferrigno lá no, tipo, numa academiazinha, dando uma malhada e tal. Aí o Lou Ferrigno, bicho, ele tinha a mania de fazer mó zoada, né, quando ele tá malhando, ele puxa um ferro assim aí. Porque ele já tinha pedido a dica pro Schwarzenegger, né, de como é que fazia. O Schwarzenegger chega assim na academia, aí olha assim pro Lu, ei, mano, tá falando comigo, é? O Lu, não, tu é doido, aí esse bicho, não, mano, tu faz muita zoada, esse local aqui é pra ser tipo uma igreja e tal. Eu acho invocado que antes pra competição, pra iniciar a competição, ele estuda lá numa salinha reservada, né? Aí o Lu, ele estuda se exercitando pra poder a musculatura ficar mais, né, mais inchada e tudo, e ficar melhor de visualizar a musculatura e tudo. Aí o Schwarzenegger fica olhando e rindo, né, pro Lu Ferrigno, né, e perguntando, ei, cara, tu tá bem, hein? Tu tá parecendo que tá tá muito nervoso, né? Aí ele só sériozão lá no canto dele e tudo. E agora, essa é a jogada, mano. A jogada do Arnold Schwarzenegger, porque o Arnold Schwarzenegger é mais experiente, né? Do que o Lou e tudo, que tá competindo pela. Faz essa jogada aí de tensão psicológica aí com o cara. Pra o cara ficar nervosão na hora lá e tudo. Agora o Lou Ferrigno, bicho, é um bichozão ali que era um animal, viu? É isso que eu ia citar agora, viu? O braço dele era maior do que o do Schwarzenegger. O Ferrigno, cara, ele tinha 1,96m, se eu não me engano. Caralho! Ele era bem mais alto que o Schwarzenegger. O Arnold tem 1,88. O Lou Ferrigno entrou como o competidor mais alto da história, com 1,96 ou 1,94. E o animalzinho pesa só 125 quilos. E o Schwarzenegger pesava 109, né? Aí tu imagina, velho. 1,95, vamos fechar 1,95 com 125 quilos. É quase o Faustão, né, o cara? É o amigo, macho. O caba derruba uma parede só no tapa. Não, mas aí é por proporção também, aí né, cara? Eis a questão que eu vou voltar lá no começo do cast. Porque como o Schwarzenegger era um pouco mais baixo que ele tinha que ter... O Lou Ferrigno tinha que ter muito mais massa do que ele, né? Que ele era mais alto. Sim, meu filho. Mas aí a distribuição de massa é que é a questão X da vitória. Há uma certa posição no filme, quando eles estão lá... quando eles estão entram na eliminatória do Mr. Olympia, há um número X de competidores. Aí quando foi na última hora, entrou um negão muito louco lá... E o Sean chegou logo botando moral. Batendo pé. Que negão, mano. Era um afrodescendente. Não, mas eu tô elogiando o cara. Não tô xingando ele, não. Tá achando bonito no negão, né, Théo? Bonito eu não acho, não. Mas ele botou moral lá na parada. Aí o cara foi, chegou batendo o pé e tal. Desclassificou metade do rebanho lá. Ficou só o Arnold, o Lou Ferrigno e esse afrodescendente, como diz o Neto. Cara, por sinal, se eu não me engano, é francês, né? E esse cara foi, ele saiu debaixo do chão, ninguém ouviu falar nele, ninguém sabia, de repente o cara já chega arregaçando. esse afrodescendente, ele não tinha uma ramificação real, não, mas ele não era príncipe da corte de algum canto aí, não. Não tinha uma parada dessa. É, da África, né? Assim. Ele era o quê, mano? É, eu acho que ele era príncipe, não era não? De um país aí. Eu sei que ele se apresenta como príncipe alguma coisa. Eu não ouvi falar, não, só sei que ele é gay. Aí continuando, aí o cara, aí na eliminação, é uma coisa bem fechada. É só os competidores e os juízes pra dar a peneirada e sair só três pra final. Aí esses três foram, aí é aberto ao público e tal, se eu não me engano. Aí todo mundo vai lá, compete. E o Lou Ferrigno ficou em terceiro lugar. Acaba que achava que ia ganhar de lavada, porque já entra quebrando um recorde de altura. Mas enquanto eles estão lá fazendo as posições fisiculturistas, dá para notar algumas vezes que a perna do Arnold é mais grossa e musculosa do que a do Lou Ferrigno, entendeu? Então aí é que está a cartada da vitória. Ele sabia equilibrar a musculatura dele, trabalhar bem mais aplicado, ou sei lá o que, e definir melhor cada músculo. Aí é que faz a vitória. Por isso que eu vou ganhar o próximo. Aê, cara. Eu não entendi, não. Aí a tua lógica pra ganhar o próximo. Agora lá também, né, o Franco Columbo, né, ele, depois da final do, porque o Schwarzenegger e o Lou e o cara, que o nome é Sérgio, né, Sérgio Nobre, os caras competiram na categoria que era para competidores acima de 90 quilos, né, e o Franco Columbo, ele competiu até 90 quilos. Aí dessas, os dois finalistas, os dois vencedores das duas categorias disputavam o Mr. Olympia, né, na época. Sim. Agora o que eu achei massa disso aí, mano, que o cara vê o espírito do Arnold, é quando o Lou Ferrigno tá preparando lá pra exibição, aí tá o Arnold e outro maluco lá, não sei se era o Lou Ferrigno, acho que era o Franco, se era o Lou Ferrigno, eu sei que era o Franco Columbo que tava se preparando, mano. Aí esse bicho fazendo aquela posição das costas, né? Sim. O Arnold, vixe, meu irmão, tu tá vendo o tamanho das asas ali do cara? A outro cara, toma, não, mas a gente tem que chamar agora o Franco aqui de morcegão, né? É mesmo. A partir de agora dá pra começar a chamar ele de morcegão. Aí daí que o cara vê, mas que no fundo o Arnold era da putaria, mano. Ele não levava nada daquilo dele a sério, não, mano. Ele ia só pra zoar com os caras e tal, tirar onda. E ele ganhava, né, por consequência. Pois é, bicho. Mas eu sei qual é o que foi que incomodou o Telos, mano, nessa competição aí. Foi aquele cara do cabelinho de lado, mano. É, mano, aquele bicho ali é um nojento, mano. Ficou incomodado, bicho, com esse bicho aí. Eu vou falar aqui para os ouvintes comentar sobre o cabelo desta bosta. Meu amigo, cada um que assistiu o filme, quando a primeira vez que vê, vai dar gargalhada do mal como eu dei a gargalhada. Isso é um cabelo imoral, mano. Já vê isso, Théo, mas tu tá nervoso. Mas os juízes devem ter olhado. Os juízes devem ter olhado assim, né? Ei, tu tá só a massa aí, tua definição. Mas o que tá maiando é esse teu cabelo aí, viu? Esse coitado, macho, o coitado, ele malha pra caramba, se lasca todinho nas máquinas lá e tal. Aí quando vai competir, o animal não fica nem entre os três, mano. Isso é incompetência daquele cabelo, mano. Só pode, mano. Na merda não é o cabelo, é o penteado, mano. Schwarzenegger, de 70 a 75, ele ganhou todos os Mr. Olympia, né? 6 vezes. Só que em 75 ele deixou o fisiculturismo profissional pra poder ser ator, né, no cinema. Só que tem algumas curiosidades, né? Sim. Porque em 77 ele se casou com a primeira esposa dele, né, a Bárbara. Sim. E pouco tempo depois eles se separaram. É o curioso que na biografia dela, intitulada Arnold e Eu, ela conta algumas curiosidades da vida do Arnold. A versão do Arnold eles não duraram muito, porque o Arnold sempre teve esse estilo de vida dele, porra louca, né? Esse bicho era todo. Né? Pois é, ele não queria responsabilidade com nada, era mó loucura. Esse bicho dava mó valor uma erva, né? E tal, vivia louco pela cidade. E ela não, era uma pessoa mais centrada, ao ponto de dizer que, pra ela não dizer que o Arnold era troglodita, comia com as mãos e tal. Ela dizia, não, mas o problema do Arnold é porque ele tem pouca compreensão da sociedade educada. E aí, Aptaria? Resumindo, não foi gordito, né? Essa aí foi massa, viu? Ela aprendeu a nova maneira de chamar os outros de ignorante educadamente. Né? Bicho é um poliglota, né? Arnold muito puto por causa disso, todo mundo chamando o cara de burro e ele não entendia nada, né? Aí ele resolve se separar, né? Acabar com essa putaria aqui e tal. Aí ele arranja um esquema que é mais no jogo dele. Ele passa a ter uma relação amorosa aí com a tal de Sui. E era um esquema assim, quando ele tava na cidade, eles namoravam. E quando ele saía, ia pra competição, gravar algum filme, era cada um por si. Oi. Malandro. Isso é um exemplo de vida, mano. É, cara. Até na vida amorosa, mano, o Arnold chegava inovando, né? Um cara à frente do seu tempo. Nessa época, o Schwarzenegger, ele tentou também o papel principal no seriado Incrível Hulk, né? Uhum. Como o Lou Ferrigno era mais alto, ele conseguiu o papel. Que pra quem não tá relacionando, né, o Lou Ferrigno é o cara que fez o Hulk no seriado, né? O cara quer botar o Lou pra baixo de qualquer forma. Mas a turma não disse que o Lou ganhou porque, vamos dizer, o Schwarzenegger era grande, mas o Schwarzenegger era meio comprido e o Lou era quadrado. Não tinha um lance desse, não. Esse caso amoroso que ele tem aí com a Sui Zé Martins, que eu esqueci o nome, mas o nome dela é Tomás. É só Sui, mano. Há um tempo ele viajou pra competir e conheceu outra cocotinha. E nesse meio tempo, ele ficou só laicar, entendeu aí? Só trabalhando gado laicar. Quer dizer que ele ficou de 77 a 78 com ambas. E quando a Sui descobriu a sua amante, vamos dizer assim, amante entre aspas, porque já que era um namoro liberal, né, então... Pois é, aí quando ele descobriu a amante, entre aspas, ela deu um bicudão no bumbum dele. Ei. Então, mas tu acha que o Schwarzenegger tava errado ou ele tava certo? Eu digo que ele ia pra ter três. Ai, eu putaria. Um em cada estado. O cara era alterofilista, ele vivia do corpo dele. Tu acha que esse esquema de três mulheres aí não acaba com o físico do cara, não? Nada. O que o cocota faz é dar o ânimo. Tu não tava um dia desse atribuindo que teus braços tava afinando por causa dessa putaria, não, mano? Isso aí foi uma boa sacada. Ele atua no filme Cactus Jack, o vilão, em 79, né, bicho? Alguém já viu esse filme aí, bicho? Não, mas o título é bom. Cara, é muito ruim, cara, esse filme. Cactus Jack é parede demais, mano. Já vi filme é esse, mano. E eu ainda digo mais, eu aposto que o próximo personagem que o Theolus vai fazer no RPG vai ser o Cactus Jack. Porque esse filme, ele é um filme de faroeste, de comédia. Aí o Schwarzenegger, bicho, ele vem chegando na cidade assim, com aquela roupinha de cowboy, né, e tal. Mas ele vem numa moto em cima de um cavalo. Ele vem andando, bicho, que o cavalo não aguenta. É, eu imaginei isso, um cavalo que aguentasse ele, era... Literalmente um cavalo. Bicho com roupinha de cowboy, bicho, todo apertado assim. Só que eu assisti esse filme aí dublado, né? Uhum. Quando ele chega lá no cara do trem, ele chega com a voz bem fininha, bicho. Bom dia, não sei o quê. Bicho, estilo Anderson Silva, é ele. O cara do bilhete olha pra ele assim, aí, como é, O filme que descobriu Schwarzenegger ali foi o Conan o Bárbaro, em 1982, né, cara? Esse filme foi um sucesso de bilheteria, bicho. Esse aí caiu como uma luva, mano. E o cara ainda teve que perder peso, né, pra fazer o Conan, bicho. É porque tinha uma parada dela, era aquele mesmo problema, mano, que ele tinha pra escovar os dentes, né? Ele não tava mais conseguindo dobrar o braço aí. Eu tenho o original, hein? É. Como o Schwarzenegger e aquela lourinha. Meu amigo, aquela lourinha do... A galera não conseguiu achar a dublê de corpo pra eles dois. Aí eles dois tiveram que fazer as cenas, né? Sem dublês. O cara tava precisando do dinheiro, né? Não tinha nem Aí na primeira cena da praia, bicho, os caras soltam uns três cachorros em cima do Schwarzenegger. Lá, bicho. Conan Destruidor, né? A sequência do Conan Bárbaro em 84. Mas eu achei melhor o Conan Bárbaro porque tem aquela frase clássica, né? Quando ele tá orando lá pro Deus dele, né? O Kron, que ele pede ajuda e diz uma parada dessa. É, mas se tu não puder me ajudar também, vai pro inferno, né? Em 83, o Schwarzenegger, ele fez um vídeo promocional, cara. Um carnaval em Rio, né, bicho? Ah, agora esse filme aí, puta merda. Caramba, é um negócio escroto, bicho. Porque é aquele velho americano que vem pro Brasil no carnaval, né? E vai pro inferninho, né, o maluco? Esse bicho dançando todo torto, assim, todo durão ali. Eu acho legal, cara, ele filosofando lá com a guia dele, né? A guia dele é Arnold, mas tu sabe que quem manda no Brasil aqui é a bunda, né? Ali, não, algum dia quando eu for presidente, isso aí também vai vigorar, porque... Tu sabe que a parte favorita do corpo ali que eu acho é a bunda, posso pra vocês. Mas, cara, em 84 é o que chega o filme do Schwarzenegger, cara. O Exterminador do Futuro. Olha aí. Mais uma doideira do James Cameron. Doideira não, bicho. Um filmezão foda. É, doideira que eu digo é filmezão louco mesmo. No, em alguns casts passados aí, eu citei que eu torço para o James Cameron. E, novamente, ele está aí demonstrando o porquê eu torço para ele. Cara, foi o verdadeiro... Foi o que lançou ele ao estrelato, né, cara? O Exterminador e o Conan. Porque o Schwarzenegger teve sorte de pegar roteiristas, gente fina, né? Que escreviam um filme inteiro... Que ele era o protagonista com três falas, né? Só. É. Conan, se eu não me engano, ele tem umas 10 falas, 5, né? E o Exterminador do Futuro 1 tem 17 frases, bicho, só. Pois é, mano. É porque o Schwarzenegger é um ator tão bom, mano, que ele interpretava tudo só com olhar, né? Aí, outros lances fora a carreira cinematográfica do Schwarzenegger foi os processos que ele deu, né? Sim. Porque no ano de 99, o Schwarzenegger fez uma cirurgia no coração pra botar, tipo, mais Sim. uma válvula, né? Fazer uma melhoria no coração dele. Na época que o Schwarzenegger começou os seus treinos, ele tomava doses cavalares, né? De anabolizante, de... Sim. Não, mas até então, essa parada aí era tudo legal. Não, beleza, era tudo legal, só que o efeito colateral já existia, que era justamente o que? Falência dos rins e problemas cardíacos. Aí o Schwarzenegger foi fazer uma operação porque parece que a família dele já tinha esse histórico de problema cardíaco e tal, e era comum. Aí chega um médico alemão, mano, e diz que o Schwarzenegger vai morrer, cara. Ele, não, mas... Eu li isso aí. O Schwarzenegger não passa desse ano. Aí, com essa putaria aí, o Schwarzenegger pegou a arma. Ah, mas como é que tu chega e diz que eu vou morrer e tal? Minha família aqui toda chorando. O médico que vai me operar aqui já desiludido. Como é que tu faz um negócio desse? Aí ele pega e bota na justiça, né? E tal, em processo. Aí, não satisfeito, o jornal O Globo entra nessa onda aí. Não, mas o Schwarzenegger não morreu esse ano, mas ano que vem é certeza. Até o dia de hoje, aparentemente, ele ainda está vivo. É, aparentemente. Ele tá com um processão escroto nesse doido aí. Em 2003, cara, o Schwarzenegger, ele anunciou a candidatura dele à eleição governamental da Califórnia, né, bicho? Sim. Ele já tinha um envolvimento político, né? Ele apoiou o Ronald Reagan na eleição dele. A esposa dele é sobrinha do John Kennedy, né, cara? Que foi um dos presidentes mais famosos dos Estados Unidos. É, não, mano. Olha aí. Schwarzenegger cheio de padrinhos aí federais, mano. ele apoiou a eleição do George W. Bush, né? Na época que ele se elegeu a segunda vez. E o mais putaria foi porque quando ele apoiou o Bush, a mulher dele fez uma greve de sexo foda, né? É mesmo. Esse bicho andando nervoso pelos cantos, ele, porra, não sei o que, tá? Aí os caras, ah, Chuaza, mas tu tá nervoso, hein? Que é, mano? Aí ele, que é, eu vou c****, seu viado. Porque já corri o boato que o Schwarzenegger era descontrolado. É esse bicho no meio de uma greve de sexo, mano. Deve ser tenso pras estagiárias, né? Que trabalhava lá com ele. O cara foi tão foda de um jeito. Ele ganhou a eleição com 1 milhão e 300 mil votos. Mas sabe por quê, mano? Porque o Bush apadrinhou ele e deu o título a ele de Governator, né? Governator. Se comparar o Lula e o Tiririca, é a mesma coisa, mano. Aí. Não, mas é isso aí que eu ia dizer. A maioria dos ouvintes deve estar pensando isso. É, o Arnoldzão pilantra, só porque é ator e tal, se meteu na carreira política e ganhou. Mas, na verdade, o Schwarzenegger, ele iniciou mesmo a carreira dele política como presidente do Conselho de Saúde Física e Desporto. Sim. Que é tipo como se fosse o Ministério do Esporte, né, aqui no Brasil. Só que engraçado, cara, que mesmo chegando na política, o cara não deixava o jeito Schwarza de ser, né? Ele não apoiava o pessoal dos democratas, né? Ele sempre foi um republicano. O slogan dele, ele chamava os democratas de homens maricas, né? Esse bicho vivia contando piada de bichinho, né, nos churrascos que ele fazia. O Schwarzenegger se reelege em 2006, né, cara? E ele ganha dos rivais dele uma diferença absurda, né? De 1 milhão de votos, né? Por baixo, né? Porque ele nem foi atrás de fazer campanha, nem nada. O bicho nem foi atrás, né? Era só com a imagem dele de governator, né? É, mas ele saia na rua de óculos escuros, cara. Caralho, vou votar nele e tal. The governator. Outro apelido engraçado que o Bush botou nele foi o governador do futuro, né? Era cheio de putaria, meu. O Bush era todo marqueteiro, né? Meu bicho tinha sacadas massa. E o Schwarzenegger, cara, na época que ele foi governador, teve um tempo que ele não admitiu o salário dele fosse tão alto, que era 175 mil por ano. E hoje ele deve estar arrependido pra caralho. Olha, né? Macho, olha aí a marmota, mano. Não, macho, eu não vou nem falar, não. Comente aí, mano, deixa eu comentar. 175 mil por ano, né? Sim, sim. Dólares. Dólares. Vai dar, no máximo, rasteirando 500 mil reais, né? É, 300 e uns quebrados, talvez. Pois é, 300 e uns quebradinhos. Mil reais. Aí. Né? Aí o cara acha alto. Imagina se ele trabalhasse aqui no Brasil, ó. Aí o garotão aqui do Brasil acha bem pouquinho, eu tô passando a fome. Não, macho, essa desigualdade, vamos se dizer honesta e vamos dizer intelectual da pessoa, né, macho? Entre um país praticamente e outro. Né? Porque não é nem de pessoa pra pessoa, não, é o país inteiro. Um país inteiro pensa de uma forma e o outro país inteiro pensa de outra. Eu volto pro próximo cast. Eu vou voltar pro próximo cast cheio de político pra arregaçar essa porra. Tu tá pegando ar, né? E... Teve uma proposta que foi chamada de Proposta 66, que foi o seguinte. Foi emenda na lei em que abaixaria a sentença do pessoal que tinha cometido crimes graves há 25 anos. E se entrasse em vigor essa lei, já teriam 26 mil criminosos de volta às ruas. E na última semana, quando tava para ser aprovada essa lei, o Schwarzenegger começou uma campanha zona violenta contra essa proposta. E ele conseguiu barrar isso aí, bicho. Ele não deixou que a lei fosse assinada. Porque o Schwarz é foda, mano. Ia ser solto 25 mil só a galera carinhosa, viu? É, bicho. Só aquela turma da facada no sovaco, né? E esquartejar era brincadeira pra eles, viu? Fora os projetos também de lei sobre o aquecimento global, né, na Califórnia. Ele diminuiu a emissão de gás carbônico em 25% nas empresas da Califórnia. Ei, cara, mas não tem um lance aí que perguntaram? Ei, Schwaza, mas o que é que tu acha de meio ambiente? Aí ele diz assim, não, mas não se preocupe com isso, É o meio ambiente que se cuide sozinho, né? Ah, mas tem umas paradas aí, tudo quanto a essa questão de diminuição das emissões de gases, né, e tudo. Isso vai mais ou menos contra o histórico republicano do Partido Republicano dos Estados Unidos, né? Porque, enfim, é o partido das grandes indústrias, de certa forma. Hoje todos os dois são, mas principalmente eles são mais tradicionais e tudo, né? Como os acumuladores de capital. E pra quem não sabe, o Bush também apelidou ele de Conan, o republicano, né? É mesmo. Mas aí botaram em xeque, né? Chegaram a botar em xeque essa questão do Schwarzenegger. Rapaz, tu é mesmo republicano, fica com esse negócio aí de capitalismo verde aí, essas paradas. A negada botou em xeque porque não aguentava mais os apelidos sacanas, né? Toda semana tinha um. Cara, o Schwarzenegger tem aqueles carrões, né, os Hummers, né, e tudo. O bicho até adaptou os carros dele pra ser movido a biocombustível. Vai estrear um desenho animado do Schwarzenegger, bicho. E o nome do desenho é The Governator. Caralho, esse aí vai ser estouro total, mano. Esse bicho é tipo um Tony Stark ali. E foda-se. Esse aí com certeza vai ser massa. Eu comprarei o box quando sair. Fora que o Schwarzenegger confirmou a participação dele no Exterminador do Futuro 5, bicho. Como é que vai ser o título desse filme? Tá? Caindo os pedaços, mas... Eu pensei que tu ia dizer máquinas caindo aos pedaços. Hasta la vista, baby.